Canaã 6224, seu solo aos 45, perdão, aos 01. Libere a direita, prossiga na Alfa, chame antes da taxa Juliette. Libere a direita na sua frequência, chamará antes da Juliette, na Alfa. Amador 3305 da TAM, muito boa noite, estabilizado, está o procedimento ILS, visto no Garrett. Está 3305, muito boa noite, avistado, altímetro no 013, o vento 130 graus com 5 nós. Está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso na 10, está 3305. O Ocean 6224, pode por gentileza confirmar se a pista está úmida ou já está seca? Um pouco de umidade ainda. Ok, gente, agradeço, 6224. Nada. O TAM 3305 copiou a pista ainda levemente úmida, ok? 3305, muito obrigado aí, colega. Bom pouso. Obrigado. O TAM é confirma para o 6224, já está autorizado posição 1? Está autorizado, Alfa Juliette, posição 01, 6224. Afirmativo, Alfa Juliette, posição 1, 6224, obrigado. Aguarde um minuto para a cópia 360, confirme. 3305 no solo ao 03, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07, na minha escuta. Alfa Juliette, portão 07, para o escuta. Azul 4209, copia. 4209, autorizado para Confins, nível de voo 360, aerovia Upper Zulu 16, decola da cabeceira 10. Com curva direita, cumprida a subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5444, controle em 120.8, cotejo. Azul 4209, chama para acionamento no portão 3. 074, está autorizado o acionamento no portão 2, chama para o táxi, o altímetro 013. Azul 1409, coordene com a equipe de solo, após o táxi do Gol, a sua cauda, está autorizado o acionamento no 3, chama para o táxi, o altímetro agora é 1013. O Gol no 074 para o táxi com 57 a bordo, 3 horas e 30 alternando Galeão. A livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Ah, ponto de espera. Uno 074, autorizado a linha de decolada 10, vento é 140 graus com 8 nós. Boa noite, é o Rio 5972, autorização Galeão, nível 340. Você tem já o 320, aceita? De imediato, 320. Vou dar a decolagem do Google aqui e já paga a cópia, ok? Tá ok, obrigado. Salvador, boa noite. 5515, boa noite. O altímetro 1013, a pista úmida, o vento é de 140 graus com 5 nós. Checando o trem, está autorizado o pouso na 10. 10 no 3, vai reportar o trem. 1074, decolou os 14, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, boa noite. 1074. O Rio 5972, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 320, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Eudes. Transponder é 5446, controle em 19, perdão, 120, decimal 8, cotei. Autorizado 320 para o Galeão, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, Dael Leda Eudes, 5466 o transponder, 5446, perdão, e 128 é o controle. Ok, 5446 o transponder, 120, decimal 8, chama para acionamento. 5446, 108, chamará. Autorizado à direita, chama para a decolagem. P555 agora baixado e travado. Ok, permanece, livre pouso, 140 com 62 de nós, tripo. P555. Golo 074, decolou o Zuno 4, controle 1208, boa noite. De um minuto, Oxa 6224. 4209, a linha e mantém a 10. Trip 5515 no solo aos 17. Alivrar à direita, taxia via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 3. Direita via Kilo para o pátio 3, posição 3. 5515. Oceania 6224, copia. Oceania 6224, autorizado para Aracaju, nível 230. A rota direto, decolando da cabeceira 10, fora a curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5450, contagem. Controle 1208, ok? Oceania 6224, chame para acionamento na pole position. O 4209, autorizado a decolagem da 10, vento é 130 graus com 5 nós. Azul 4209, decolou aos 19, controle em 120, decimal 8, boa noite. 208, 4209, boa noite. Alfa 4. Correção Lagoa Rio 5972 para o pitback, acionamento. Autorizado acionamento no parte 3, chama para o táxi. O altímetro no 01 no 3, Rio 5972.